Quando você acordar e o relógio avisar que já tá na hora de você estudar, escove os dentes. Escove assim. Quando você merendar e o relógio avisar que já tá na hora do recreio acabar, escove os dentes. Escove assim. Quando você almoçar e o relógio avisar que já tá na hora, pode brincar, escove os dentes. Escove assim. Quando você lanchar e o relógio avisar que já tá na hora de fazer o dever, escove os dentes. Escove assim. Quando você jantar e o relógio avisar que já tá na hora de descansar, escove os dentes. Escove assim. Escove os dentes. Escove assim. Escove assim.